quando cê veio eu não sabia o que ia ser de nós três, mas já sabia que ia mudar tudo. Eu tive medo, mas fingi coragem, quis passar confiança. Mas que moleque passa confiança? Inocente eu, né? Pagando de foda pra ela por dentro sem fé. Fazendo conta com 400 contos, dizendo que ia dar pra sustentar. Sua mãe chorando sem entender nada. A noite é longa e amanhã faz o choro passar. Eu prometi que ia dar tudo certo, mas só que a noite durou muito tempo. Talvez seja fácil isso tudo pra quem tem herança, tipo que se for preso vão pagar fiança. Digo gente com casa própria, com empresa própria, com nome próprio e traje apropriado. É, coisas da vida. Um dia cê vai entender isso tudo. Pensando bem, menor, espero que você viva outro mundo. Papai virou jogador do ano, agora várias querem entrar pro time. Nessa aí que eu me olhei no espelho e vi que eu era a foto da mentira, a imagem do crime. Meu pequeno Ogum, me ensina a batalhar. A vitória do seu lado é uma escolha. A vitória do seu lado é uma escolha. Meu pequeno Ogum, me ensina a batalhar. A vitória do seu lado é uma escolha. A vitória do seu lado é uma escolha. Sempre respeite essa que te deu a luz, mais forte do que cê imagina. E pense bem o que cê faz com mulher. Outro dia te vi saindo de dentro de uma vagina. Sua avó já nem quer mais saber de mim, só liga pra me perguntar como cê tá. Tem nem um ano e já roubou a cena, igual eu nos feat, melhor não convidar. Olha o seu olho e vejo fogo, fogo. Conquistador sem saber o que é conquistar. Olhando tudo, querendo entender o mundo. Descobridor sem saber o que é contestar. Cê é bobão igual sua mãe, ri à toa. Tomara que esses filha da puta não tire o riso do seu rosto. Lá fora é foda, e logo menos cê não cabe no meu colo. Que você seja um homem justo, que você seja o que quiser ser. Entenda que o próximo nada mais é do que um espelho do seu ser. Aí menor eu te dei tudo. Quando ouvi eu quero que entenda isso. Dessa vida só leve um entendimento. Sem ego, o amor é compromisso. Meu pequeno Ogum, me ensina a batalhar. A vitória do seu lado é uma escolha. A vitória do seu lado é uma escolha. Meu pequeno Ogum, me ensina a batalhar. A vitória do seu lado é uma escolha. A vitória do seu lado é uma escolha. Vem cá.